Os candidatos que fizeram o concurso público da Prefeitura de Foz do Iguaçu para as vagas de professor de educação física e educador infantil e foram aprovados na prova escrita devem ficar atentos com as novas datas para as provas prático-pedagógicas e avaliação psicológica, que anteriormente foram marcadas para serem realizadas entre os dias 9 e 13. A avaliação prática e a psicológica para 2 de fevereiro. Agora serão realizadas, respectivamente, entre os dias 22 e 24 deste mês. E 25 e 26 nos casos de avaliação psicológica. O resultado preliminar da prova discursiva foi divulgado na terça-feira. De acordo com a comissão do concurso, somente serão avaliados os títulos dos candidatos aprovados na prova escrita e na prova prático-pedagógica. Por meio da Secretaria Municipal de Educação, a Prefeitura de Foz do Iguaçu está oferecendo com este concurso 150 vagas, distribuídas entre os cargos de professor de educação física e educador infantil. No total das vagas ofertadas, 8 estão reservadas para pessoas portadoras de necessidades especiais. No início do ano letivo, que começa no mês de fevereiro, os candidatos que foram aprovados serão contratados de forma imediata e já irão assumir turmas de 51 escolas e 32 centros municipais de educação infantil. Marjorie Colombari, para a CBN Foz.